Alô, alô, Rádio Lama! Estamos começando aqui com um especial Resiste Estelita, aqui na Rádio Lama, 88.1 FM, no Engenho do Meio, Roda de Fogo, Sítio das Palmeiras e arredores aqui de nossa antena. Você também acompanha a Rádio Lama na internet, no dissonante.org, ou então acompanhando a reprise do Recife Resiste no site ou no blog do Lama. O que é que está acontecendo? Desde a última quarta-feira, está tendo uma ocupação no cais Zé Estelita, ali na cidade, perto do Cabanga, do Forte das Cinco Pontas e de Afogados. A região fica então perto desses três bairros. Quem está ouvindo já deve ter acompanhado o que está acontecendo. Mas a mídia ou cobre pouco ou encobre o que realmente está acontecendo. Nesse programa a gente vai tentar dar uma breve e humilde geral na situação. Bom, vamos lá, começando do começo. Os armazéns e toda a área ali do cais Zé Estelita é um grandíssimo terreno de cerca de 10 hectares no meio da cidade. E há uma grande disputa do que fazer naquele espaço. Há cerca de 2 anos, mais ou menos, começaram os movimentos que se chamaram de Ocupe Estelita. A ideia era chegar em frente aos armazéns e dar visibilidade ao local, fazendo com que aquilo ali pudesse ser um espaço de uso da população em geral e que o espaço pudesse ser utilizado, pudesse ser reformado para uso dessa população. Isso trouxe na cidade, dentre várias consequências, uma discussão forte sobre direito à cidade. Ela deu origem a grupos que se organizavam em torno dos Ocupes Estelita e que tem tido um papel importante e no sentido de pressionar a prefeitura para fazer daquele lugar um lugar para a população. Porém, tem um projeto previsto para aquele lugar chamado Projeto Novo Recife. De novo, esse projeto não tem nada. O Projeto Novo Recife é um empreendimento que prevê a construção de 13 torres de até 40 pavimentos lá naquele terrenão e faz parte do consórcio formado pela Moura do B, Carol Galvão e duas outras empresas de construção. Ou seja, na prática é ter grandes torres onde poucas pessoas da elite vão frequentar e transformar num espaço que podia ser um espaço de uso comum para muitas pessoas, num espaço de poucos. Atualmente a mídia quer vender dizendo que a ideia de que o espaço, do jeito que está previsto no projeto Novo Recife, ele vai beneficiar toda a cidade. Na verdade, tanto a mídia quanto os governos, sabemos nós todos, são comprados, literalmente comprados, ou então são das mesmas empresas das construtoras. Têm interesses em comum. Os governos têm suas campanhas financiadas e as grandes mídias têm os mesmos interesses que essas empreiteiras. O projeto Novo Recife tem tido que driblar várias irregularidades que ele apresenta e já teve várias idas e vindas na justiça. Porém, na última semana, teve um golpe que está deu um golpe que estarreceu a todos. Na calada da noite, a Moura do B, que num leilão fajuto comprou parte do terreno, começou a demolir os armazéns. Esta demolição, que iniciou, foi na última quarta, 21 de maio, à noite. Algumas pessoas que passavam no local viram. Um cidadão tentou inclusive filmar e foi agredido fisicamente. Depois disso, chegou muita gente no local, cerca de 400 pessoas, que ficaram fazendo pressão e um grupo resolveu ocupar até que a situação mudasse. No dia seguinte, se conseguiu um embargo da obra por parte do IPHAN, do Instituto do Patrimônio Nacional, um instituto que cuida do patrimônio material, digamos assim, e imaterial de nosso país. Eles embargaram a obra, mas apenas provisoriamente. Por conta disso, várias pessoas resolveram ficar ocupadas e desde a quarta-feira à noite, essa ocupação só se fortalece. Já já a gente volta com a geral do que tem sido essa ocupação, do que se pretende com ela e de como a gente pode contribuir. Rádio Lama, 88.1 FM, também no dissonante.org, por uma comunicação livre e popular. You don't. Isso aí, é Rádio Lama 88.1 FM, por uma comunicação livre e popular, também no portal dissonante.org. A gente fazendo aí um programa especial Resiste Estelita, tentando dar um breve geral do que é que está rolando lá no CAIS José Estelita, que está ocupado desde a última quarta-feira, 21 de maio. Bom, a ocupação ocorreu depois do início da demolição pela Moura do B. E o objetivo principal da ocupação é impedir que essa demolição prossiga e impedir que o projeto Novo Recife vá a cabo tal qual ele está sendo proposto. Na página no Facebook da ocupação, a página Resiste Estelita, a gente encontra a definição: lutamos contra a demolição do CAIS Estelita e a construção de torres residenciais de luxo no local, pela Moura do B. O lugar é do povo. Resistiremos. Então, claro está que a proposta é ir de encontro a esse projeto Novo Recife, que essas grandes empreiteiras querem levar a cabo. Há divergências no interior da ocupação, mesmo assim ela segue se fortalecendo e construindo a estrutura para se manter. Além disso, são pensadas atividades culturais e atividades de visibilidade no local, para que a pauta ganhe mais força. Nesses anos de luta em torno do Ocupa Estelita, algumas propostas já foram lançadas, todas elas visando a que o espaço seja voltado para a população, como já foi dito, com a construção de parques, com a construção de museus, em outras palavras, com a construção de espaços públicos. Além disso, a partir da ocupação, soma-se a pauta da moradia popular. Na nota expedida pelos ocupantes, nos primeiros momentos da ocupação, se elencam três pontos principais: audiência pública para rediscussão do projeto para o espaço, garantia da destinação de ao menos 30% do projeto para habitações populares, e a terceira pauta, requalificação e revitalização do CAIS Estelita, orientada pelo uso misto do espaço, que atenda às diversas camadas sociais com seus equipamentos artísticos e culturais, em seus estabelecimentos comerciais e conjuntos de habitações. Nova seleção para o homem do samba, para o homem do funk, para o homem do bandra, vale da furacão. Em resumo, agora entrou na pauta a ideia de que tem que ter moradia popular também. Afinal, a gente sabe que tem um déficit habitacional enorme nessa cidade. Então o pessoal tá lá acampado, cerca de 40 barracas, e muita gente circulando, principalmente à noite. Muita gente sai durante o dia para trabalhar e retorna para o local à noite. Quem também não está podendo dormir, muitas vezes dá um pulo por lá à noite. No fim de semana, foram centenas de pessoas que circularam no local, já fazendo dele um espaço público e aproveitando para conhecer aquele pedaço da cidade, até então escondido de alguma maneira. O que demonstra que a ocupação já serve de alguma maneira para dar visibilidade ao espaço. Mas é preciso ir além. Por isso que a ocupação continua. Na quarta-feira haverá uma mesa de negociação com representantes do movimento e representantes do poder público e das construtoras. A ideia é que a partir desse canal se possam pensar outras alternativas. E além disso, no dia a dia da ocupação, outras alternativas são construídas. Há um terreno próximo à ocupação do Ocupa Estelita, com outra ocupação, é a ocupação da Vila Sul. A ocupação do Ocupa Estelita vem buscando formas de abrir diálogo com as famílias que estão lá, hoje estimadas em cerca de 1.000 famílias. Ou seja, pensando moradia popular e ao mesmo tempo que os espaços públicos sejam espaços públicos populares, em que possam circular diversas pessoas, não apenas pessoas de determinadas classes. São algumas das questões que estão circulando hoje lá na Ocupação Estelita. Quer saber mais? Quer ajudar? Quer participar? Pode procurar informações na internet. Tem a página no Facebook Resiste Estelita. Tem dificuldade de acessar a internet? Não tem problema. A melhor maneira de ajudar é chegando junto lá no horário que você tenha, mesmo que você só possa dar uma passada. Se puder ficar, melhor ainda. Uma forma de resistir. Ou mesmo de alguma maneira mandando salve pra galera que tá por lá, que a gente sabe que muita gente não tem essa facilidade de deslocamento. Há muitas e muitas ocupações nessa cidade do Recife. Essa é mais uma. E ela pode significar um marco na luta contra essas grandes construtoras e a forma de cidade que elas querem implantar. Encerra esse nosso programa, esse nosso breve geral sobre o que está sendo esse Ocupa Estelita, com relato do que foi essa segunda-feira da ocupação, essa segunda-feira, 26 de maio. Rádio Lama. Especial Ocupa Estelita. A gente tá aqui com o Sub-Zero, que é aqui da Rádio Lama, que tava aí pela ocupação esses dias. E aí, Sub-Zero, quais estão sendo as impressões mais fortes desses dias de ocupação? É interessante perceber que o Ocupa Estelita vem cada dia transformando seu caráter. A partir do momento que os ocupantes de um espaço público entram em contato com outros tipos de realidades sociais, realidades estas ainda não percebidas. Eu poderia destacar a presença muito forte de uma realidade distinta que vem se aproximando, que é uma outra ocupação que fica nos trilhos ao lado do Cais José Estelita. Ocupação essa que vem cada dia tendo a presença muito forte de moradores da comunidade do Coque. Moradores estes que não têm recursos financeiros para pagar o aluguel cada vez mais caro em suas comunidades, água, luz e outros tipos de necessidades básicas, vêm ocupando os trilhos de uma ferrovia federal. É isso aí, valeu aí, Sub-Zero, complementando aí esse programa especial Ocupa Estelita.